Capelo, Apartela 2021, Gol 982. Gol 246, posso pelo, desça para 2000 pés, ajuste 021, Livre Leste, reporte no localizador. Apelo, desça 2000 pés, Livre Leste, reporte no localizador, 305, sala 37, direita, sua aluna 21, decimal 9. 219, boa. Alô, Salvador, boa, 3305, central na escuta. 3305, boa. Alfa, Juliette, portal 5. Alfa, Juliette, 5, 3305. Salvador, na escuta do Papa Tango, Quebec, 2782. Papa Tango, Quebec? É só pra passar o horário aí, mas cuidado. Pousamos aos 31, cortamos aos 35. Está na frequência do solo, inclinação, Salvador. Opa, perdão. Azul 707, sala 39, direita, sala 1, 2, 1, decimal 9. Direita, 2, 1, 9, 707. Controle, Salvador. Boa noite, voo 1970, 50, 220 para 150. Boa noite, chegou 1970, via chegada Mari. Está para 2000 pés, ajuste 1021, reporte localizador que está dentro. 2000 pés, controle localizador, passa já. Autorizadora da presente, o nosso centro. Azul 2707, boa. Alfa Juliette, Porto 9. Alfa Juliette, Porto 9, 2707. Estabilizou ele é 7310-246. Também chame torre 1895. 1895, bom trabalho, 1246. Oi Salvador, boa noite, 1246, estabilizado FC10, passou a estena, baixou e travou visual. Bono 246, boa noite, pouso autorizado no 0, ventura 60 graus, 79. Autorizado pouso no 0, Bono 246. Antônio, eu vou no 888, vou fazer um desviozinho aqui de 5 graus da direita, 3 milhas de volta. Eu desvio 888. Solo 4410, Solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, voo 9, 4, 5. Solo, boa noite, voo 9, 4, 5. Solo 2, 4, 6, táxi Alfa, Juliette, 4, 1, 2. Gol 1888, autoriza a posição Duna? Autorizado 1888, reporte localizador de Belém. Ok, gol 1888. Romeu Bravo Vitor Sango, Costa Esconde, mantenha nível 90, serviço radar terminado, chame Aracaju em 1203. Aracaju, 1203, eu estou falando da Aracaju, obrigado a nós. 120, 3. 1203, obrigado. Localizador, gol 1-8-8-2, visual com 1-0. Gol 1-8-8-8, líder leste, chame torre 1-1-8-9-5. 18-95, gol 1-8-8-8, boa noite. Todo, boa noite, gol 1-8-8-8. Gol 1-8-8-8, boa noite. Autorizada na 0, vento 1-4-0 graus, meia dúzia nós. Teve pousão na 0, gol 1-8-8-8. Poderia confirmar o vento gol 1-8-8-8? 1-4-0 graus, meia dúzia nossa. Ok, obrigado. 18, sala 52, direita, sala 1, 21, decimal 9. 21, 9, boa. Salvador, boa noite, o Gol 1970, tá tomando um abraço. Posição 4. Chame táxi 63, 13. Realizado pushback, acionamento, chama táxi, acionamento 63, 13. Salve Salvador, Gol, Gol no 888, livrou a pista, não sei se foi. Gol no 888, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 1 no Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 1 no Lima, Gol no 888. 16 sério, desça para o 50. Tá bem, velocidade é 16 sério, desça para o 50. Boa noite, até. Final, Gol 1970. Gol 1970, Liga Leste, Chime Torre 11895. 1895, boa. Oi, Salvador, boa noite. Gol 1970, uma milha do Índia Serra. 1970, boa noite. Pouso autorizado, piscina 0, vento na 40 graus, 89. Pouso autorizado na 10, 1970. Azul 4920. Ciente. Guarde número 2 no setor. Para o táxi Xanear 63, número 3, temos 162 a bordo, autonomia de 5 horas, 5 minutos, ao Fernando Galeão. Xanear 63, número 3, táxi à direita via Índia, no ponto de espera 1895, 1021, morro. Cuidado, táxi, ponto de espera da 10 via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 021, Xanear 63, número 3. 4980, autorizado acionamento, chantar. Isso aciona 4980. Boa noite, P3178, para o Edmário, para a chegada da Mari, desça para o nível 060. 060, para o Edmário, para o Sala 57, direita, sala 121, decimal 9. Direita 219, boa. 6224, Floyd Sobog para chegada Mari, desça para o nível 080. Salvador, boa noite, gol 19970, livrou. 19970, boa. Taxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 1970. Oi, boa noite, Oceaneiro 6613, ponto 0010, pronto. 3313, boa noite, a linha decola no 0, pensando 30 graus, 8 noite. A linha decola, pista no 0, Oceaneiro 6313. Alô Salvador, azul 4980, 117 a bordo, 1327, Fortaleza, pronto para o táxi. Direita à Índia, ponto de espera 1895, bom trabalho, azul 4980. 29 vai reforçar no motorizador o voo 1170. Foi 3178, chega da Mari, deixa para 2000 pés, ajuste 1021, reporte no localizador. 021, desce para 2000, chega da Mari, bota nessa cidade, está 3. Decolou 01, controle 1208, bom voo. Controle 208, Oceaneiro 6313, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oceaneiro 6313, decolado da EL, passa 1500. Boa noite, Oceaneiro 6313, contato radar, feita da EL, subo 360. Sobe 360, Oceaneiro 6313, após 2000, poderia voar direto da EL? Direto da EL, 6313. Direto da EL, 6313. 0, cruzador decolagem 10, vento 130 graus, 10 mais. Iniciando 10, 49, 80. Azul 4980, decolou 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, bom trabalho, boa semana. Controle Salvador, muito boa noite. Azul 4980, está cruzando 1000 pés. Boa noite, Azul 4980, contato do radar, C da Fuca, subou 350. Fuca 350, Azul 4980. Oxenero 6284, via Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1021. 1723, via chegada Bonf, desça para 2000 pés, ajuste 1021. Ok, via Bonf, 2000 pés, 1021, 6284, reduza para 2209, tráfego precede, um Airbus 321, agora 7 milhas da frente. 2209, está na linha 2209. Está no localizador, gol 1170. Gol 1170, líder S, Chimitorre, 11895. 1895, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1170. 1170, boa noite, estou autorizado, estando a 0, ventando 40 graus, 19. Pouso autorizado, 910, gol 1170. 4959, via informação aqui, Bravo, prevenção e alto. 4959, confirme com a univencial. Inicial 140. Em subida coral, guarda de copo. Coral na guarda. Então 3305, pronto, copo. Desculpa. Autorizado Recife, nível 330, via rota do plano de voo. Pistão na zero, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru. 5522, transponder, controle 120, decimal 8. Levanta Recife 330, confonde, com a 10 curva esquerda, Puca na casa. 22 transponde, 208 controle, 330. Correto, portão 5, chame pronto. Vamos. Azul 4959, pronto, código. Assim, prosseguindo. Ilhéus, nível 1, 40 autorizado, via rota do plano de voo. Pista na 0, primeira curva direita, subida coral. 5533, corrijo. Transponde 0260, controle 120, decimal 8. 2-0, chame agora o centro Recife em 125, 1, solicite direto ao centro, bom voo. Centro 251, Chanel 63, zona 3, obrigado, boa noite. Chanel 6224, reduza para 1709, reporte localizador. 279, reporte localizador 6224. Pé 3178, 2 milhas para o externo, Líder Leste, chama em torre em 11895. 3195, é 3178. Azul 980, 4980 Azul, chama centro Recife em 12685. Recife 12685, 4980, bom trabalho. Sala 1-0, direita, sala 1-2-1-9. Direita, 1-2-1-9, obrigado. Salvador, boa noite. Azul 5001, aqui em Comandante Bravo, 320-40. 1-3-0-0-1-0-9, favorizado, pistão 0. Depois, 1-0, tá 3-1-7-8. Confirmo. Lado 5001. 5001. Formação Bravo, prossiga. Positivo, sim, está Bravo, 320 para Guarulhos. Autorizado nível 320 para Guarulhos, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva direita, subida da El. Leda Motiva, 5526, transponder, controle 1-20-8. Da 320 no comando Guarulhos, retorno no zero para direito, da El Líder, ótimo, 56 transponder, controle 208, azul 5001. Correto, chefe, próprio juízo, né? Na condição com azul 5001. 3178, solo 13, solo 21219. Oceania 624, pouso autorizada na 0, vento no 3, 0 graus, 99. E pouso no 0, na 62, 24. Conforme briefing, na subida coral com curva direita, pistão na 0. Coral, curva direita, pistão na 0, boa. Chame o postback, acionamento, corrija, chame acionamento, 08. Na próxima acionamento, boa. Tudo, chame táxi. Boa. Na 3178, Alfa Juliette, posição no 4, parte 1. Alfa Juliette, posição no 4, parte 1, 3305, coordenação equipe de solo após passagem do companhia autorizado. Após companhia autorizado. Xané 6224, solo 1 5 direita, solo 1 2 1 19. Direita 2 1 9, Xané 6224. Xané 6224, boa noite, Xané 6224. Xané 6224, boa noite, formação Bravo. 6224, livre da pista. Ok, é porque já tá com o plano Paracaju aqui. O 6224, táxi Alfa, repórter Santos da Juliette. Alfa, Juliette, 6224. Observa já o Airbus da TAM terminando o pushback com a cauda no parte 3, então logo possível ingresso Juliette pro portão 3, 6224. Observa e vai ingressar então no portão 3, 6224. Okay, Fitch. Agradeço a informação. Eu não informei nada pro senhor, porque o pessoal de solo aí já realmente já puxa já a cauda até o parte 3 para ele possibilitar esse ingresso, mas agradeço. Olha, grato mesmo, olha. Passamos o bônus estabilizando no X-Ray, o Gol 722. Gol 1723, Ivelente, Chime Torre 11895. V895, boa noite. Para o táxi, táxi 305, 162 a bordo, 2 horas e 50, altera Salvador. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Índia, 2895, 1021, 3305, OVI. Via Índia, 295, 1021, 3305, OVI. Azul 4959, parte 3, coordena que o pessoal chama o táxi. É, aqui o pessoal chama o táxi 4959. 723. 723, boa noite, ponto feliz, Vaga 90, Ventura 60 graus, 99. Fogo livre na 10, gol 1723. Salvador, boa noite, 3305, tá, ponto 0, 1-0, pronto. 3-3-5, boa noite, a aeronave da Gol agora na curta final, autorizado a alinhar e manter esse tiro na 0. Faz a nova curta ali, manter 1-0, 3-3-0-5. 723, solo 24, direita, solo 1, 21, decimal 9. 219, boa. Azul 4959, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 90, via pátio 3, pátio 1, Índia. 1895 a torre, 1021 no ajuste, bom voo. Solo Salvador, 408, da densidade, passa 8 metros para Deus. Número 8, confirma a autonomia? Está com 6 de centro, com terra, Santa Cruz. Ciente, Gordo 08, táxi autorizado até o ponto de espera do hotel. Só pode esperar no hotel agora. Decolou aos 26, controle 1, 20, 8. 208, boa noite, 33, a 5. Foi uma pausa, 4959, 0. 4959, ali, mantém no 0. Radar, você dá Fuca, subou 330. Fuca 330, 330 a 5. Boa noite, mantém o hotel. Mantém o hotel, boa. 4959, autorizador de colagem na 0, ventando 50 graus, 119. Zero 08, ali mantém no 0 via pista. Ali mantém pela pista, boa. Azul 4959, decolou 29, controle 1, 20, 08, no voo. 208, obrigado, boa noite, 24, correção 49, Cicronave. Troy, boa noite, Azul 4959. Boa noite, Azul 4959, contato radar, saída Coral, suba nível 140. Coral 140, Azul 4959. Autorizado decolagem 1-0, avançando a 50 graus, 5 nós. Colégio autorizado, acordo. 3305, eu chamo agora o centro Recife, na frequência 12685, alterna 125, decimal 45. 3685, 45. Da 3305, boa noite. Lado São Protacto do 5 da Zanon. 208, ele falou 34, controle 120 decimal 8. Controle 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador Cordial, boa noite. O 408 decolou da 10, tá passando meu pé na coral. 408, boa noite. Contato radar. Subou nível 180 e consumi a radial ideal de saída direto do galeão. Ah, 230 pro guarda. Controle Cultura Ideal, 230. 230, ciente. Está presente em rota galeão. Radial 230, o gordo 08, troca o transponder para 0, questão, transponder 1346. Ok, foi brifado com o seu ATM o 1343, mas vai trocar inicialmente o 1346. Ok, então aguarde, aguarde para a próxima, se ainda é 1343. Obrigado. 1, 2, 3, a boa. 440, ao termo, Ribeirão.